Vou falar na sua língua pra você sacar. De um barato diferente você vai gostar. Uma viagem colorida no país do amor. Cara, imagina no teu corpo a força de um leão, um poder ilimitado no teu coração, energia bem maior que a força nuclear. Tô falando de alguém que te aceita e te chama. De alguém que apesar dos teus erros te ama. E tem mais do que um sonho pra te oferecer. Pedir, por favor, não se esqueça que a alegria mais forte está perto de Deus. Oh, oh, oh, cara, não se iluda buscando emoção na loucura pra lavar do teu rosto. De emoção de abraçar outra vez o teu pai. Cara, pra que isso me diz? Pra que tanta tristeza? Pra que teu pai, teu amigo, guardou o teu lugar.